Parece fica uma capa da Playboy. Prefere nós, ela odeia esses Playboy. Quero ficar com você, mas promete que é senhora. Independente do dia, se eu chamo, ela vem logo. E parece fica uma capa da Playboy. Prefere nós, ela odeia esses Playboy. Eu quero ficar com você, mas promete que é senhora. Independente do dia, se eu chamo, ela vem logo. Bem louco, extrato no banco, já saco minha parte, só lucro. Na boa, eu nunca respondo mensagem, eu só sumo. Ela mente pra mim no ouvido, dizendo eu sou só sua. Eu minto pra ela, fudendo e fumando meu bagulho. Eu sei que cê quer sentar sem pensar. Eu preciso ir embora, eu sei que tá apaixonada. Vamos pra esse mundo afora. Eu tive que voltar atrás, eu não queria mais tudo em minha volta. Eu sei que querem me matar, hoje eu nem vou cantar, mas eu tô com a pistola. Yeah, sei que esses motherfucker troca o foco, isso não te empolga. Gosta quando eu te toco, é foda. Gosta quando cê se toca. Eu não vim dar conselho, de olho vermelho ela fala se joga. Uma hora tá puta, surta, outra hora é yoga. Parece fake uma capa da Playboy. Prefere nós, ela odeia esses Playboy. Quero ficar com você, mas promete que é senhora. Independente do dia, se eu chamo, ela vem logo. E parece fake uma capa da Playboy. Prefere nós, ela odeia esses Playboy. Eu quero ficar com você, mas promete que é senhora. Independente do dia, se eu chamo, ela vem logo. Parece fake uma capa da Playboy. Prefere nós, ela odeia esses Playboy. Eu quero ficar com você, mas promete que é senhora. Independente do dia, se eu chamo, ela vem logo. Cadê você? Vai vir não? Pô, tô te esperando há mó tempão já. Chega aí.